localizada com referência para 2000, 6225? É para o controle? Positivo, é o Oceanet, para 2000 com referência. Autorizado, esse manter 2000 e o final ILS, Oceanet 6225, ajuste 1-0 no meio. Decolada 43, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, total 99 com a 1. Total 99 no 1, contato, sube e mantém 310. 310 total. Rio 5973, com 3 horas e 45, PLB 02, Salvador. Mari, aguarde ele a sepultura, justo no 0 no meio, acenda a inspeção. Agora passando externo, baixo e travado, 6225. 6225, pouso autorizado, não no 0, o vento Salvador, 130 graus, 089. Ciente, livre pouso, 6225. Confirme o vento, por favor. 120 com 08. Ciente. Rio, Sinal 63, bom dia. Dime quem chamou, é o Rio 5973. Rio 5973, não tem a ponte de pé. Vai bater o Rio. Lima, sinal no zero. A Lima, deu no zero, Rio, 5963. Azul 4298, bom dia, sem identificação, desse mantenha 050, aguarde a LS X-Ray, ajustam 0 no meia. Azul 4298. Estimativa, ajustam 0 no meia. Librou, Sinéia 6225. Sinéia 6225, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6225. Oscar, Echo Juliette Alfa, clear to Sierra Bravo Tango Victor, Terra Vista, flight level 260, via Upper Zulu 44, until BDEV, Bravo India Delta Echo Victor BDEV. After, fly direct to Sierra Bravo Tango Victor, correction. Departure runway 10 after departure, turn right, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then fly direct to Lida, position Lima Echo Delta Alpha, then direct BDEV, position Bravo India Delta Echo Victor, BDEV. Smoke code 5164 and control departure frequency 120.8. India Delta Echo Victor BDEV. Bravo da Juliette, 6225. Chama 6225, mantém a posição da Juliette, portão previsto 01, não está ocupado pelo Embraer da Azul, que aguarda a liberação do mesmo. Ah, tô certo, tá visual com o 625, com o azul, 625. Oscar Echo Juliet Alpha. The airway, the first airway is Upper Zulu 44. And then Upper Zulu 44 until BDEV, Bravo India Delta Echo Victor BDEV. After, direct to Sierra Bravo Tango Victor. The departure will be dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then fly Lita, position Lima Echo Delta Alpha Lida, e then direct BDEV, Bravo India Delta Echo Victor. First departure Total 9911, no chame Recife agora, frequência no 2545 até no 2085. Bom dia. Gol 9922, desse mantendo 2000 autorizado final LS. 2000 autorizado LS, gol 9 para Guarulhos, aguarde só um minuto. Ingresso decolagem 1-0, 40 graus, 1-0, 9, ajuste 1-0 no meio. Gente, autorizado ingresso decolagem, está 1-0, mas 1-0 no meio. Alô, Gol 922. Chave Torre, 1895, Gol 922. 1895, valeu, obrigado. Chando com a 264. Gente. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 922, você é travado na ILS, a pista 1-0. 922, bom dia, continua a próxima ação, aguardando o chá livre. Bom dia, guarda, Gol 922. Azul 4234, contato, sub e mantém nível 370 na Pucajá, Maracaju. Então, 3304, ascendente estação, desça e mantenha o nível 0420, na chegada ponta, guarde LS X-Ray, ajuste no 096. 040, bom, comente 208, bom dia, 4864. Controle Salvador, bom dia, azul 4264. Salo 04, direito 1299. 829, Gol 922. Salve Salvador, bom dia, Gol 922, que vão ter escuta. Gol 922, táxi de Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, Gol 922. Juliette Alpha, clear to enter April number 1, the second at your right via India and Alpha on hold point number 10, call 118, decimal 95, altimeter side 1016, have a good flight and good day. Juliet Alpha de Ground. 4298 Azul, final baixar travado. 4298, pouso autorizado, 1-0, 130 graus, 1-0-9. E depois o 4298. Romeu Wolf, acione a reportagem. 605, chegada bom. Se desse, mantenha nível 060. Caeco e Juliet, vai na Pendway, tirando o 1-0. Line up and wait, runway 1-0, of course, Caeco Juliet. Azul 4298-08, direita, 1-2-1-2-1-9. Azul 4264, Recife, 1-2-1-4-5, Alterna, 1-2-6-5. Recife, 1-2-1-4-5, Alterna, 1-2-6-5, bom dia, 4-2-6-4. Reporte da Juliette, para ingresso. Juliette Alpha, Juliette Alpha, Alpha, Alpha, Alpha, 1-0, antes 0 degrees, 1-0-9. ingresso, senão bate o 4212. Prossegue via Juliette, portão 03, azul 4298. Juliette, gate 3, 4298. Saldo da parte, 120, decimal 8. 120, decimal 8, os que eu sei que o Juliette está bem. Vai. Romeo Golf 05 a bordo, táxi autorizado, autorizado ingresso na 17, aporte alinhado pronto. 60. Juliet Alpha with the contact, the departure, climb and maintain flight level 260. Roger, climb and maintain flight level 260, Juliet Alpha.